belakang. Pasal apa keluarga?

copy, headbound, 8 to 13, one by control over two. Road back, medicine level, back to the front, competitive speaker. Thank you. 26 number 5 south, Corporal Union Railway. Bom dia, Capitão Radar, 67 Militar de Salvador. autorizado a chegar a bagagem e o passo de ar do Twitter. Agora está de 55 Bandinho, autorizado a chegar da Blanc, vista para o nível de voo no 20, posição de velocidade para 240 mais, número 4 na aproximação. Seguida, 3, 0, Marcelo, prosseguindo para o 110, 9982. Federal 9982, tráfego 11 horas, comércio de família, comércio do Oeste, cruzando o número 0855 para 4-6, nota 472. Silêncio, 9982. Thank you. seja à direita pela 240-3-290-290. Thank you. Mike Charlie Walker, passing out there. Azul 905, próximo patrão, agora em Hotel Delta, Porto Rico, Salvador. Thank you.